sou quem sou, assim sigo em frente. Sempre a vida me faz mostrar a face, levar através do rap paz, amor e coragem. Surpreendentemente eu sobrevivo ao ataque. Eu sei que não é tão fácil, mas eu faço minha parte. Então, fique calado enquanto eu falo, porque se tu fala certo ou errado, fico calado. Respeito tua opinião, mas tenho a minha. Com ela, sigo em frente por mais e mais um dia. O MC que dá o tom, pros fulano sangue bom, na esperança de mudar, através do meu som. Simbologia de união, pra levar pros irmão. No fique-fique do scratch, na voz do microfone, da praça o megafone. Tô contra os lobisomem de gravata, que só empaca, só nos ataca, só traz desgraça. Nunca tem dó daqueles meninos na praça, não desembaça. Tão sempre lá, no poder, culpado sou eu e você, votando errado. Mas o mandato, tem muito maluco que nunca parou pra pensar no que faz um deputado. Eu falo e não me canso de soltar a voz. Aperte a tecla pra subir, subir no meu conceito. Faça tudo direito e ganhe meu respeito. Filosofia de vida adquirida com o tempo. Agora alerta, eu vou te dar um conselho. Fique esperto, atento, sempre alerta, pra sobreviver na rua. Fique esperto, atento, sempre alerta, pra sobreviver na rua. Fique esperto, atento, sempre esperto, atento, alerta, esperto, atento, alerta, esperto, atento, pra sobreviver na vida. Saiba que sou vencedor no jogo que eu mesmo fiz. Eu escrevi as regras pra me favorecer e ser feliz. Na vida que passa, desembaraça, sem trapaça. Vem cá que eu vou te ensinar. Regra 1, respeito. Regra 2, andar direito. Regra 3, cuidar da alma. 4, frente ao inimigo, manter a calma. Se de repente um elemento surpresa não tava escrito no livro, uma boa dose de improviso aqui tem seu lugar. Fique de pé, não deixe que a vida bandida te pegue, pois o ferro ferirá aquele que com ferro fere. Passe no teste, que nem farol, fique aceso. Sai ileso do preconceito, mineiro que come quieto, mas come rápido. De um olho no peixe, outro no gato. Um MC que dá o tom, pros fulano sangue bom, na esperança de mudar, através do meu som. Simbologia de união, respeito e amizade, dignifica a moral de um homem de verdade. Meu manifesto diz que eu não presto, pra quem quer ficar na lama. Dizem que falo demais, mas todo mundo se assanha com a minha rima. E de quem tá por cima, nada pode fazer, a não ser te alertar que fique esperto, atento, sempre alerta, pra sobreviver na rua. Fique esperto, atento, sempre alerta, pra sobreviver na rua. Fique esperto, atento, sempre esperto, atento, alerta, esperto, atento, alerta, esperto, atento, pra sobreviver na vida. Alerta, esperto, atento, vai sobreviver na vida!